35ª edição de Notícias do Outro Mundo. Este programa semanal da Rádio Antena Web, que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 27º dia deste mês de setembro, vamos falar de nomes estranhos. Em vez de episódios insólitos, temos uma lista insólita, uma emissão um pouco diferente. Então, desta vez, não pegamos em qualquer assunto da atualidade, o tema vai ser mesmo nome de pessoas. Abrimos aqui um mail recebido por um colaborador da nossa rádio e encontramos uma lista enorme de nomes engraçados. Mas vou ler apenas alguns exemplares fantásticos de cada letra do abecedário. Vamos rir um bocado? Vamos lá. Nomes começados com a letra A. ABC Nogueira. Abrilina 19ª Caçapavana. Como é isto? Abrilina 19ª Caçapavana Piratininga de Almeida. Abxivispro Jacinto Axaropita Papazone. António 13 de julho de 1917. Este já deve ser velho, coitadinho. Ou então alguém gosta de história ou tem umas tendências políticas um bocado estranhas. O seguinte é Adolfo Hitler de Oliveira. Letra B. Benedito, autor da Purificação. Benigna Jarra. Bem-vinda, Olga. Bem-vindo, Viola. Tão simpáticos. Agora alguém religioso. Chama-se Bispo de Paris. Vamos comer um Bizarro Assada? É o mesmo nome, Bizarro Assada. Letra C. Carlos Alberto, Santíssimo Sacramento, Cantinho da Vila, Alencar da Corte. Cassiano Fuckmotter. Chevrolet da Silva Ford. Comigo é nove na garrucha trouxada. Letra D. Danúbio Tarado Duarte. David Leão Pão Trigo. Este é padeiro. Outro religioso. Deus é infinitamente misericordioso. Diana Sopa. Dinossauro Carlos da Silva. Fantástico. Letra E. Edna Boa Sorte. Ernesto II da família Lima. Esparadarapro Clemente de Sá. Excelsa Terezinha do Menino Jesus da Costa e Silva. Na letra F encontramos mais um nome religioso. Fé, Esperança e Caridade. Francisco Zebedeu Sanguessuga. Francisureia Doroteia Durida. Fridundino Elâmpio. Gerunda Gerundina Pif Paf. Gravitolina Pereira. Na letra H, Hidráulico Oliveira. Emeneu Casamenteiro das Dores Conjugais. Homem Bom da Cunha Souto Maior. Uma pessoa muito honesta. Chama-se Honesta Honestina Maria de Souza. Letra I. Inocêncio Coitadinho Sossegado. Agora alguém que nos diz muito. Isabel Rainha da Hungria, Portugal, Silva. Letra J. Jacinto Fadigas Arranhado. Janeiro, Fevereiro de Março, Abril. Joaquim Pinto Molhadinho. José Casou de Calças Curtas. José Xixi. Juvelina ao Rosa Cheirosa. Letra K. Outro com tendências políticas bem marcantes. Chama-se Karl Marx Pacheco da Silva. L. Lança perfume rodometálico. Lego e meia. Alguém norte-americano e que tem uns ideais franceses. Liberdade, Igualdade, Fraternidade, Nova York Rocha. M. Manuelina Terebentina Capitulina de Jesus Amor Divino. Maria Esposa de Jesus. Mariquinha Mijurim. Mirlandina 00 da Silva 0. N. Isto pareceu um nome tão forte. N. Naida na Vinda na Volta Pereira. Uma homenagem ao criador da nossa rádio. Chama-se Napoleão Bonaparte, Sem Medo e Sem Mácula. Letra O. Oceano Pacífico de Linhares. Onésimo de Oliveira. Letra P. Pália, Pélia, Pólia, Púlia dos Guimarães Peixoto. Passos Dias Aguiar. Só falta moto ou carro. Porcelina Protestata Predileta Protestante. Plácido e seus companheiros. Limitada, apetece-me dizer. Produto do amor Mariana. Não. Produto do amor de Mariana e Maribel. Quer dizer que Mariana e Maribel devem ser o nome dos pais, digo eu. Letra R, bom para os doentes, remédio amargo. Uma placa para se deixar no cemitério. Restos mortais de Catarina. Rolando escada abaixo. S, safira azul esverdeada. Sansão vagina. Ora, o grande descendente do homem do suspense. Sherlock Holmes da Silva. T, tertuliano firgo fino. Tranquilo rico. Ah, quem dera toda a gente ser tranquilo rico. Letra U, última delícia do casal Carvalho. 1, 2, 3 de Oliveira 4. V, Vicente mais ou menos de Souza. É só mais ou menos, não é totalmente Souza. Só mais ou menos. Voltaire, revelado, da França. Z, Zico na Candacar. E o mail começa com um bilhete de identidade de um uruguaio chamado Imenso Ares. Claro, depois surgem as piadas. Quem mandou o e-mail ir à loja? O e-mail já chegou ao trabalho, está atrasado hoje. Ou então, o e-mail está com gripe, deve ser vírus. E por aí adiante. De resto, está tudo como dantes.